Né, 6225, até uma identificação, chegada a ponto de vista para nível de voo 050. Chegada a ponto de vista para nível de voo 050. Qual é o papá mais direcional? Mike Juliette, Romeu, prossiga. Está lembrando a proximidade aqui da Rábora do Pacaxi? Vai entrar na linha do litoral sul para regresso, cara. Ciente, mantenha o litoral sul a 500 pés, reporte Parque de Pituaçu. Mantenha o litoral sul, reportará através do Parque de Pituaçu, Romeu. Papatango Juliette, Bravo Delta, confirme estimado de pouso. No pouso 1115. Graças. São 3663, acione identificação, chegada a ponto, desça para nível de voo 060. 060 na moto. Olhou, papapá, mais um leite, Romeu, passou através do parque de estação. Papapá, Mike Juliette Romeu, chame torre na frequência 118.95. 1895, grato. Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Juliette Romeu, para aproximação, parte 4? Vemos. Ciente, chame curta final, parte 4, senhor. Vento agora 120 graus, 09 nós. Ajuste no 09, Mike Juliette Romeu. A gente no 09 da presente atualizado para o final do 90, vai reportar na curta final da bata, Romeu. Alto total 9911 está pronto para o táxi. Com 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna em Natal. Táxi Pátio, Indy, Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 1895, ajustado no 019, total 9911. Entre táxi, pode esperar, vai reportar o total 9911. Delta Rapid Morning, American Niner 80. American Lines 980, good morning, are you ready to copy? Yes, ma'am, if we could though, we'd like to get flight level 330 for the final. 330, real coordinate, standby, it clears. And we're ready, we're monitoring you, ma'am, just call us back. total? Total? Com a torre 1895 no ponto de espera. American 9980, are you ready to copy? Yes, ma'am, go ahead, American 9980. Clear to receive flight level 330 via upper risk 58. Book a departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Scope code 5420, 5420, and Salvador departure control 120.8. American 980 clear to Recife via the Puka departure, Aracaju transition. After the departure, it'll be a left turn off the runway 10. Clearance is, the squawk, excuse me, 5420, 120.8, and after the departure, it's a left turn for American 980. Correct, report for pushback and startup, American Lines 980. Okay, and that's up to maintain flight level 330, and we'll call you back for the start and push, American 980. Correct, 330 is the flight level. Yes, ma'am, 330 for the climb, flight level, 330, American 980. Juliette Romeu, considere seu solo aos 4-1, na estação na frequência livre, bom descanso, chamando. Então 9991, decolado às 4-1, chame agora o controle, Salvador, frequência 120.8, bom voo. 1-2-8, grato. S Bravo Delta, chame na frequência 126.85, alterna 125.45. 9911, decolou na sua escuta. Total 9911, contato radar, saída Momo, sub e mantém o voo 310. Na Momo, acessando 310, gente. O Sané 6225, desce para 2 mil pés, ajuste no 019. Autorizado assinando o procedimento LS, reposto habilitado. Gente, descendo para 2 mil, autorizado LS, 6225, voltará estabilizado. táxi azul 4234. Salvador Ground, American 980, gate 11, ready for the push and start. Clear, report ready for taxi. Okay, we call you back for the taxi, clear to push, American 980. Não. 4.019, está 3.063. Maracás 278, inicialmente subida Argo. Romeu, Golfo já está pronto para a cópia? Sim, sabe conferir o pátio que se encontra? Sim, chame para a cópia. Mike Eco Oscar, bom dia, confirme o destino? Manati. Manati, ciente, 30 segundos na cópia. Monitor de Salvador, bom dia, Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, acione identificação, chegada bom, desça para nível de voo 050. Recife 1260, alterno 1288, passageiro do 9809. Já corrigindo, Indial, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 019. No 019, Indial, ponto de espera, chama torre 1895, ajusta 234. Papá Romeu, Mike e a Cosca, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado, Salvador. Grupo Zulu, Manati, no meu pé, após decolagem curva direita, corredor Axé, 0121, né? O código 120, decimal 8, é o controle. Seu autorizado, com curva direita, meu pé, Manati, 0121, é o código 120, controle do Mike. Mike Acosta, o cotejamento correto, me confirme o POB. 07 a bordo, acionamento táxi decolagem no pátio 4 com a torre 1895, ajuste 1019. Ajuste 1095, complete sinal do procedimento TRS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895 a torre agora, graças a Deus. Gente linda, cola sem parada, pistão 0, azul 4234, vento de 130 graus com 1-0 nosso. Tendo as condições, ingresso para a colagem imediata, azul 4234. Mike Kosker, bom dia, autorizado acionamento, chame táxi. Ponte controle de Salvador, 6225, na final, 2 milhas para o externo. Pedro China 6225, trânsito provistado, Juxa no 019, continua em aproximação, reportaria pista livre, senhor. Um Embraer da Azul em 10 segundos, iniciando a rolagem pista no 0. Sente, aguardando pista livre 6225. Iniciando azul. Sente. Prossiga. Tem condições de decolar imediato para o Nordeste? Gente, Guardião autorizado a decolar para o Nordeste, vento 120 graus, 03 nós, ajuste no 09, time fora do solo, Guardião 05. Rotina 6225, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 12 de nós. Autorizado, pouso, rotina 6225. Azul 4234, decolado ao 51. Chama agora o controle Salvador, frequência no 20.8, bom voo. 20.8, obrigado, bom dia, 4234. O 6225, reporto o tráfego, um helicóptero da Polícia Militar decolando agora com proa norte, já livrou o seu campo, não irá interferir com o seu pouso, senhor. Avisou a aeronave da polícia, 6225. 05, fora do solo. Sente, Guardião 05, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8. Tem um bom voo, senhor. 120.8, prato. 95, Santelena até, espera que eu vou. Approach, reborn in Zoo 4298, is checking in out of 190 to fly level 150, we have hotel information. Azul 4298. Okay, identity, Mario arrival, send flight level 050. Mario arrival, descend 050, Zoom 4298. Controle, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, prossigo. Guardião 05. Da Colégio de Salvador, visual com tráfego às nossas 10 horas, sinal do 90. Autoriza da presente a retaguarda da aeronave para atendimento de ocorrência próximo a Iguatemi. Guardião 05, autorizado após o TAM 3663, mantendo 500 pés. Mantendo 500 pés após o TAM 3663. Total 9911, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Centro Recife 3663, check-train. Já checado. 3663, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus com 1 no 1 no nosso. Autorizado, pouso, 3663. Romeo Victor. Solo 55, chame solo 219. Solo 219, bom dia, meu troca. Tower to Tower, good morning, American 980. Holding short, runway 10, ready for takeoff. American 980, you have your full line up and takeoff, runway 10, and the wind is 110 degrees at 10 knots. Put your line up and takeoff, runway 10, American 980. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, desça para 2.000 pés, ajuste no 099. Para 2.000, com 1.019, Charlie. Azul 4298, reduce speed, 2109. Reducing 2109, Azul 4298. Subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5444 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado Guarulhos 340, recorda no zero, curva direita da Euleda Bridge. Três Zulu, Ouro Meia, Bravo, Hotel Zulu, Tribe, Osso, direto. Recola, curva direita, 444, transpone 1208, o controle, está feito no canino. Correto, tá? Chama para puxar o spec somente. Vai. 22, acione identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 050. Voo, desce para o 050, chegada a Mari. Deixa a informação aqui. 922 a voo. Romeu Delta, Romeu Charlie, tem condições de manter velocidade indicada até Duna? Afirmo. Como 605, acione identificação chegada a ponte, desça para nível de voo 060. Azul 4234, chame sempre do Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Sempre Recife 2085, alterna 125.45, azul 4234. Muito obrigado, bom dia. Mike Ecoas, autorizado a alinhar e decolar, vento 110 graus, 10 nós. American 980, we're going at 58, contact us over departure of 120.8. Acionamento, posição 5. Autorizado acionamento, chama para início de táxi 3179. Autorizado, chama táxi 3179. Port 298, Vector for Space, maintain head 035. Mantém heading 035, Azul 4298. American 980, passing 3000 for flight level 330. Okay, contact 120.8. Over Duna right now? Number 2 to land, Azul 4298. Okay, but what's the position of number 1, please? American 980, passing 4000 for flight level 330. Azul 4298, traffic 1 o'clock, 15 miles, southeast, echo 40. American 980. Pago. American 980, radio contact, book departure class, flight level 330. American 980, climb flight level 330. Chame o controle 1208, voo. 1208, controle, grato. 42908. Control. Zero, request left deviation. Control. Heading 010. Controle de Salvador, o Mike Acosta. Prossiga. Eco Oscar, acione o transponder. Sul 4298, turn right in head 080. Right heading 080, Azul 4298, request lower. Drone Mike Echo Oscar acionado, 120121. Bom dia. Azul 500 metros, corredor acha. Approach Azul 4298. Go ahead. Are we clear to intercept the localizer course? Azul 4298, descend to 2000 feet, can 81019, clean ILS final approach, report established. Report established, Azul 4298. Sou o Mike Echo Oscar voltando. Possibilidade de autorizar 1000 pés DCT para Manati? Papá, o meu Mike Echo Oscar autorizado no 1000 pés direto Manati. Ok, grato. Meu Delta Romeo Charlie estabilizado. Estabilizado, fui ALS, Delta Romeo Charlie. Papai Romeo, Delta Romeo Charlie, complete final, chame torre na frequência 118.95. 295, Charlie, bom dia. Romeo pés, decola pista 7, curva direita, correndo a chefe, controle 120.8, aciona 0160. 190. Delta Romeo Charlie, check 3. Vai, Charlie travado. Ok, pista 10, livre pouso, 130 graus, 109. O Vitor Mike Quebec está correto. Eu quero saber. Eu tenho 4-4 na metade de 295. Confirmando 0-5, não é isso?